بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, reconhecemos que é a única divindade, que é o Senhor do mundo e o Criador do universo, e reconhecemos que é o único que merece adoração. Testemunhamos que Muhammad, Jesus, Moisés, Noé, Abraão e tantos outros mensageiros são mensageiros de Deus para orientar o ser humano. No programa passado estávamos a comentar algo sobre a crença, o que é a crença, o no que cremos, como cremos. E introduzimos sobre isto com a crença em Deus, a crença em Deus, o Altíssimo. E estávamos a falar que a crença em Deus é algo natural. Por isso Deus no Alcorão Sagrado ele diz: "Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allah, dhalika ad-din al-qayyim, walakin akthara an-nas la ya'lamun." É a natureza na qual Deus criou o ser humano. Esta é a religião reta, não há mudança na criação de Deus, porém a maioria das pessoas não o sabe. Então, a natureza e a prova natural é a maior prova da existência de Deus, aquilo que carregamos nos nossos íntimos, de que Deus, Ele nos criou e Deus nos criou para um propósito e é o iniciador de tudo. Com a prova natural, também nos vem a prova racional, a prova do raciocínio, a prova criacional também pode ser chamada. Porque às vezes a prova natural, como estávamos a dizer, ela acaba por ser insensível um pouco, acaba por adormecer. Por que razões? Dissemos, a primeira razão do adormecimento desta fé, desta crença que há naturalmente no coração do ser humano, a primeira razão, o repetir dos fatos, a rotina. Nós vermos as coisas e não darmos o verdadeiro valor que estas coisas merecem. Nós olharmos para o dia, a noite, o sol, a lua, tudo que temos de sustento na vida, para os seres humanos, os animais, a vegetação, e olharmos para isso como algo que a natureza mesmo concedeu a ela mesmo essa dádiva e fica por isso mesmo. Porém, não é assim. Então, vamos hoje ler e vamos fazer um pouco diferente hoje. Hoje vamos ler muitos versículos do Alcorão, para entendermos como Deus quer ressuscitar a sensibilidade da crença nele. Antes de lermos alguns versículos, uma outra razão para, como estamos a chamar, para a insensibilidade da crença natural, ou para o adormecimento da crença natural, a ocupação do ser humano. O ser humano se ocupa, está sempre ocupado com seus afazeres, trabalho, estudo, o que, que eu faço? Ah, eu estudo. Ah, não tenho tempo, eu não penso sobre a vida. Eu durmo, acordo, durmo, e não sei por que durmo e não sei por que acordo. E esse é o pior problema. E também pode ser que a pessoa acaba por fazer adormecer a sua fé natural dentro do coração, porque não quer se submeter, não quer regras, não quer ler a orientação, não quer ler a instrução. Na verdade, o que é religião? O que é Islam? Submissão voluntária à vontade de Deus. Isto significa que Deus te criou e te deu uma orientação. Te deu um relacionamento com Ele. E é uma honra para o ser humano ele ter isto. Então vamos ler alguns versículos do Alcorão que nos fazem lembrar um pouco desta prova natural. Nos fazem lembrar um pouco da naturalidade. E com isso vocês vão perceber como a existência divina é algo racional. Em alguns versículos do Alcorão, Deus Altíssimo ele nos diz: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَجَعَلْنَا فِيهَا حَبًّا وَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَقَدَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Uma das maneiras que Deus, com as quais Deus nos faz acordar para a realidade da sua existência e nos faz acordar para a crença natural, são os versículos onde ele mostra e nos convida a refletir sobre o universo e a criação do universo. Então, nos versículos, Deus aqui diz: e é um sinal para eles a terra morta. Vivificamo-la e dela fazemos sair grãos, então deles comem. E nela fazemos jardins de tamareiras e videiras. E dela fazemos emanar fontes, para que eles comam de seus frutos e do que suas próprias mãos fazem. Então, não agradecem? Nos lembra sobre o nosso próprio alimento. Quando eu disse repetição dos fatos, a rotina, a nossa rotina é se alimentar, comer e viver. Alguém olha para o seu alimento e pensa como esse alimento veio parar à nossa mesa, como Deus criou todo um sistema para que isto seja um alimento para mim, como esse grão foi plantado, foi semeado, foi colhido, foi tratado, depois colhido, depois empacotado, chegou até a minha casa, até a minha mesa. E todo o serviço que aconteceu, será que foi à toa? Quem é que decretou tudo isso? Então Deus diz: li'akulu min thamarihi, para que eles comam de seus frutos e do que suas mãos mesmas fazem. Então eles não agradecem. Aí depois a conclusão: glorificado seja quem criou todos os casais do que a terra brota, e deles mesmos e do que não sabem. E é um sinal para eles a noite, da qual esfolamos o dia. Um sinal, a noite, e da noite nasce o dia. Então, ei-los imersos nas trevas. E o sol corre para uma morada pertencente a ele. Esta é a determinação do Todo-Poderoso, do Onisciente. E a lua determinamo-lhe fases, até tornar-se como o velho racemo da tamareira. Não é ou seja, o crescente. Não é concebível ao sol atingir a lua, nem à noite antecipar-se ao dia, e cada qual voga em uma órbita. Quem criou tudo isso? Sem dúvida, Deus o Altíssimo. Então ele nos leva a refletir sobre a prova racional. E a prova racional, ela é baseada em, podemos resumir em três pontos básicos. Que pontos básicos? O primeiro ponto, o fato de que para todo feito existe um feitor. Nós vemos tudo que a gente tem na vida, para tudo isso tem que haver alguém que criou, alguém que fabricou, alguém que projetou. E como é que a gente quer que um universo cheio de perfeição e cheio de sortimento, nós queremos que isto tenha acontecido à toa? Ou que Deus tenha criado isso sem estabelecer e decretar uma orientação? Jamais. Glorificado seja Ele de fazer algo sem um decreto sábio e poderoso. Um outro ponto, um outro fundamento racional também, se baseia no seguinte: o feito é um reflexo do poder do Criador. O feito, a criação, é um reflexo do poder do Criador e um reflexo de algumas de suas características. Quando você vê alguma fabricação bem feita, bem planejada, você logo deduz que o fabricante disso é alguém que bem projeta, é alguém sábio, alguém inteligente. Então, a criação do universo, toda a perfeição, toda essa órbita do universo que a gente agora leu no Alcorão, e todos esses sinais, eles são provas de que por trás do universo existe um Criador sábio, poderoso e que criou tudo para o ser humano e não criou à toa. Então, primeira coisa, para todo feito existe um feitor. Segunda coisa, a criação é reflexo das qualidades do Criador, do poder e da perfeição deste Criador. Um terceiro ponto importante e bonito refletir nele, o feito, a criação, ela nunca pode ser atribuída a quem é incapaz de fazer este feito. A criação não pode ser nunca, jamais, atribuída a alguém que é incapaz de criar. Por isso, no Alcorão também, dentre alguns versículos, nós lemos: ou eles foram criados do nada, ou eles são os próprios criadores. Não. Deus é o Criador, Deus criou. Você não, quando vê alguma coisa bem planejada, bem fabricada, você nunca pode atribuir esta fabricação perfeita a alguém que não tem capacidade de fazê-lo. Por exemplo, você nunca vai poder atribuir a alguém que é mudo que ele fala bem. Alguém já falou para você: olha, aquele mudo fala bem, é muito eloquente. Jamais isso. Ou alguém que não tem, é irracional. Ah, esse irracional ele fez, ele chegou à Lua e ele fez uma grande fabricação, inventou algo de muito benéfico para a humanidade. Jamais você vai concluir isso. Então tudo isso nos leva a crer em Deus, uma crença saudável, uma crença racional, uma crença firme e convicta. Leamos então mais alguns versículos também que nos levam a crer em Deus e a fazer ressuscitar esse sentimento natural da crença em Deus. Em alguns versículos, Deus o Altíssimo nos diz: Alif Lam Mim, tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbika al-haq ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ألف لام ميم را. Esses são os versículos do livro. E o que foi descido para ti, Muhammad, de teu Senhor, é a verdade, mas a maioria dos homens não crê. Allah, Deus, é quem elevou os céus, sem colunas que vejais. Em seguida estabeleceu-se no trono e submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Ele administra a ordem de tudo e aclara os sinais, para vos convencerdes do deparar de vosso Senhor. Aclara os versículos, aclara os sinais, para que nos submetamos a Ele, leiamos a sua orientação e saibamos que haverá um dia o julgamento, o deparar com o Senhor dos céus e da terra. E depois continuam os sinais para acender a fé de novo no seu coração. E Ele é quem estendeu a terra e nela fez assentes montanhas. Agora se transfere para a terra e para as montanhas. E rios, e de todos os frutos nela fez um par, um casal. Ele faz a noite encobrir o dia. Por certo, há nisso sinais para um povo que reflete. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. E Deus o Altíssimo também em outros versículos fala sobre a terra. Vamos contemplar e observar a terra. Na verdade, antes de ler esse versículo, algo também que nos chama a atenção: nós temos o livro de Deus lido, aquele que nós lemos, aquele livro que nós recitamos. E o universo também é um livro, porém é um livro contemplado, observado, um livro que você olha para ele e lê junto com esta contemplação a criação de Deus e chega à conclusão da sua existência. Nós aqui lemos e recitamos aquilo que Deus decretou como sua orientação, seu livro, e deixou escrito para nós. E depois de lermos, devemos olhar para todas essas criações que Deus as cita. Em outros versículos, وَالْأَرْضَ مَدَدْنَهَا, e a terra estendêmo-la. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. E nela implantamos assentes montanhas e nela fizemos germinar de toda coisa, no justo peso. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. E nela fizemos meios de subsistência para vós e para aqueles aos quais não estáis dando sustento. Quem é que sustenta o mundo? Eu? Você? Não. Quem é que decretou todo esse meio de sustento, de subsistência para nós? Foi algum rei? Algum poderoso? Algum rico? Ninguém. Eu? Você? Não. Quem? Deus. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. E não há coisa alguma sem que estejam junto de nós seus cofres, e não a fazemos descer senão na medida certa. E depois Deus cita sobre as nuvens e as chuvas, e a chuva: وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Enviamos os ventos fecundantes e fazemos descer do céu água e lhe damos-vo-la de beber, e não sois seus retentores.